Claro! Fala aí, Luan, você que leu o 395? Ah, a campanha de Konoha tava lá procurando o Sasuke e encontraram o Tobi. Campanha de Konoha? Quem que tá se elegendo? Nunca ouviu explicitar? Já. So what? Vote Naruto pra Hokage! Qual? Meu número. Aí aparece a foto só da Hinata com um vezinho assim parada, né? Aham. Uhum. Sem que ela não vai ter um dinheiro, né? Meu número é 6969. Esse é o número da Glass, né? É, também. E aí o Tobi, eles começaram a enfrentá-lo, né? Mandaram. Ninguém conseguia fazer nada com ele, porque aparentemente ele desviava de todos os golpes. As coisas atravessavam ele, né? É, aparentemente ele desviava. Mas depois perceberam que os golpes estavam atingindo, só que não atingiam, atravessavam. Aí, como diz o Darko, né? Mandaram um cara mais estranho. A gente não sabe o que vai fazer, então manda o mais estranho aí. Vai o Shino, luta com ele. Não, porque você sabe, né? O Weirdo sempre leva o raio, né? Você tá acostumado com isso, né? Sofre na pele, né? O carinha mais estranho do grupo é sempre a cobaia. Principalmente se ele for passivo, assim, tipo o Levin Joe. Que coisa, não? Aí o Shino faz uma mega boga no nuvem de insetos e prende o Tobi na nuvem de insetos dele e todo mundo acha que ele fugiu até, porque os insetos estavam começando a devorar o chakra dele. A Hinata faz o poder do ceguinho, vê que ele tá lá dentro ainda, né? Só que simplesmente do nada ele desaparece. Aí todo mundo, o que será que ele fez? Foi um jutsu do espaço-tempo? Ou seja, foi, claro que foi um jutsu do espaço-tempo. A minha teoria está mais do que correta. Eu sou o gênio, eu desvendei Naruto. Só que como o Kakashi fala, ele não poderia ter feito um jutsu desse, porque ele teria que ter feito o selo. E mesmo se ele tivesse feito esse jutsu, os insetos do Shino saberiam pra onde ele foi. Mesmo porque o jutsu do espaço-tempo nada mais é que... Não, jutsu do espaço-tempo realmente é o jutsu do espaço-tempo. Teletransporte, que só é um movimento rápido. Ah, ok. E aí comprova a minha teoria de que o poder máximo lá do Sharingan é poder mudar a realidade do próprio corpo, por isso que ele é mortal, por isso que ele atravessa, por isso que ele some, desaparece, vai pro outro canto e realmente some, desaparece, vai pro outro canto, não precisa fazer selo nenhum. Ele pode usar as jutsus do espaço-tempo no próprio corpo automaticamente. Isso seria mais forte que o Rinnegan, então? Eu não entendi qual é do Rinnegan. Eu também não saquei qual é do Rinnegan. O olhinho espiralado, o ceguinho mais estiloso. Eu não entendi também qual foi, eu acho que é só um olhinho bonitinho. Ele divide em 6 corpos, é isso? Mas a divisão em 6 corpos é um poder do Rinnegan? Eu acho que é um poder do Rinnegan, eu acho. O Pain ainda vai voltar e vai ter que ser explicado aquilo tudo ainda, né? É, depois a gente tenta entender direito o Rinnegan, que é um negócio meio confuso. Depois volta, eu acho. Bom, terminou o capítulo, Kakashi vendo o Sharingan lá do Tobi, do possível Madara. É, que é o Madara. Chega, gente. Que possível Madara o quê? É o Madara. Ele tem a porcaria do Sharingan. Vamos fingir que é mistériozinho, né? Né? O Tobi, o refrigereco Tobi, a tubaína, ele... O Dolly, né? O Coroa, não. O Tobi. Guaraná Coroa lá. O Grapete. Onda. Onda, caramba. Mil. Guaraná Mil. Convenção. Nossa, essa foi forte. Luan ganhou. Ganhou porque convenção é muito ruim, velho. Ganhou porque Dolly desce, Coroa desce. Cara, se alguém com diabetes tomar convenção, é morte na hora, né, cara? É instantâneo, cara. É mais poderoso que todos os Sharingan juntos, cara. Pra quem não é do Rio, do interior do Rio, não tem tendo bulhufas, esses são os refrigerecos daqui, os tubaínas daqui. Então, e aí no outro capítulo, o Tobi fala tchau. Exatamente, fala tchau, vai atrás. Preguiçoso do Luan, vai dar uma olhadinha no capítulo e prefere ir pra rua. É, vai atrás do Sasuke e do Itachi, porque ele tem alguma coisa pra resolver lá. E aí ele vai ver os corpos lá, os dois narradores de WWE chegam lá, uhum. Com a conchinha deles. Interessante aquele poder, né? Ainda vão explicar, alguém ainda tem que explicar aquele poderzinho de descer em qualquer lugar. Aham. Uhum. Aí o cara aparece lá e meio que aparece depois o carinha da conchinha, né? E o Madara vira pra ele e fala, cara, você é lerdo, hein? Aí ele fala, tipo assim, eu não viajo na velocidade da luz? É, tipo, eu entro nos lugares e saio nos outros, mas demora um pouquinho, não é assim que funciona a coisa. E aí ele pega o corpo do Itachi e cata o Sasuke também. Enfim, ele manda recolher os corpos, aí o galerão lá... Naruto fala, a gente tem que chegar antes dele. Claro que vai chegar. É. Sinto muito, Naruto, você vai dar de cara com nada. É, porque um é o carinha que tem o... Um é a Bruxa Escarlate, o outro é o cara que entra no chão e sai no outro lugar, então eles não vão ganhar nunca. Então, realmente, eles chegaram lá. A gente tinha que fazer videocast dessas coisas, cara. Uh-huh. Aí, eu não vou nem contar o que aconteceu agora, cara. Isso fica curioso. Mas é muito bizarro, mais bizarro que que o Elmo. Eles foram correndo atrás e chegaram lá, não tinha mais nada e tal. Aí todo mundo lá começou a chorar. Ai, meu amigo ainda tem que ir embora. Aí acorda o Sasuke num quartinho. Ele acorda, olha pro teto e fala, teto estranho. E aí o Madara, o Tobi, chega pra ele e fala, cara, é o seguinte, eu sei o verdadeiro segredo de Itachi. Eu posso te contar o verdadeiro segredo do Itachi. Vamos conversar? Aí ele tira aquela cara de caracol dele, a gente vê uma sombra, um Sharingan. Aí, engraçado que um Sharingan do Sasuke acorda, assim, só um olho. Oi, amigo! Ele vê um olho charingado do convenção. Charingado é ótimo. É. um olho do Convenção Xaringa, aí só um olho do Sasuke Xaringa também. Ah, meu irmão, amiguinho! E aí acaba o capítulo. E, finalmente, né, eu acho que o Masashi Kishimoto lá, ele se cansou de todo mundo não querer acreditar que o Tobi é o Madara, resolveu deixar de ser sutil, naquele negocinho de canto escreveu Tobi / Uchiha Madara... É engraçado que esse cara é o seguinte, ele acha que as coisas que ele faz são mistérios. Quando todo mundo... Na verdade, eu acho que ele só tava querendo ser sutil, sabe? Ele tava querendo... Ele não tava querendo dizer na cara dura, ele tava querendo só ser sutil. Só que ninguém tava sacando. Todo mundo ainda tava dizendo, não, vai ver, não é, vai ver, não é. Não, porque, por exemplo, antes de eu começar a ler Naruto, eu conheci a fundo a história de Naruto, quando eu vi as pessoas falando, todo mundo falava com certeza que o Naruto era filho do quarto Hokage. De repente eu tô lendo Naruto, 5 anos de Naruto, isso não foi dito em nenhum momento. Eu perguntava, galera, como é que vocês sabem disso? Quando eu fui ver, isso é dito explicitamente. Agora. Agora é pouco, né? Sabe? Há uns dias atrás, todo mundo já tinha certeza. Só que o Tobi, todo mundo achava que era o Bito, que era o tiozão lá do Kakashi. Eu nunca achei isso. Mas na época, todo mundo achava, né? Agora que, agora que surgiu o Madara e tudo mais, o pessoal começou a pensar que era o Madara e chegou à conclusão realmente que era o Madara. É, verdade. Porque o Bito ficou com um olho, né? É, o Bito ficou com um olho e o Tobi tinha um olho só, e o nome parece. Mas acho que o Bito não vai aparecer, não, porque o Bito não é introduzido no mangá, no anime. Só se o Bito. A gente ainda tem que descobrir como é que o Kakashi conseguiu o Mangekyo, né? Que não sei nem se vai ser explicado, né? Pelo jeito, eu tô me preocupado. E o Masashi Kishimoto desenhou uma floresta pegando fogo muito mal. Novidade? É tudo que ele faz há um tempo atrás. Não, mas me espantei, cara. É um monte de arvorezinha criança, dois palitinhos com um negocinho e um foguinho assim, sabe? Ele tá botando o filho dele pra treinar? Aliás, eu gostei, já falei. É o outro irmão lá que com uma gata fica selado e ele tá resolvendo botar ele como assistente, fazer alguma coisa. Então deve ser isso, cara. Deve ser isso. Eu gostei daquela coisa. Do Yamato lá, que ele levantou a terra e abriu a terra. Não. Foi isso. É, o Jesus na terra. E foi. Não é Jesus não, né? Quem abre o mar é Moisés, Moisés na terra. Olha como ele conhece bem a Bíblia. Não, Jesus anda em cima. Jesus, Moisés... Não... Jesus anda em cima da água. Moisés não, Moisés tem preguiça de andar em cima, ele abre. Ele é mais prático, né? É porque Naruto inclusive explica porque que Jesus anda na água, né? Porque ele controla o chakra. É um jutsu. E o Moisés usa o suiton, né? É.